Ficar é pecado? Eita, assunto polêmico e importante, jovens. Considero uma necessidade falarmos sobre assuntos da área sentimental e amorosa, porque essa é uma das maiores ferramentas do inimigo para nos tentar e tirar do caminho. Compartilho neste artigo algumas das lições e reflexões que aprendi ao longo dos anos de vida cristã. Antes mesmo de pensarmos se ficar é pecado ou não, precisamos lembrar quem nós somos. Precisamos ter clareza do nosso valor ao Pai, sendo você moça ou rapaz. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. 1 João 3, versículo 1. O mundo não nos conhece. As pessoas que não são cristãs não entendem a gente. Mesmo assim, nós não podemos esquecer a nossa identidade de filhos e filhas. E o desejo de Deus é que nos relacionemos amorosamente com alguém com a mesma identidade, filho ou filha de Deus. Mas, Nath, ficar é só um beijo. Beleza. Mas qual o propósito disso? Expressar sentimentos? Suprir alguma carência ou necessidade? Adquirir experiência? Criar um relacionamento ou passatempo? Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Eclesiastes capítulo 3, verso 1. Quando temos qualquer tipo de contato com uma pessoa, é necessário ter em mente o propósito dessa relação. E como seres espirituais que somos habitando em um corpo, os propósitos devem ir além do que um simples beijar por beijar. Não podemos defraudar alguém emocionalmente ou permitir que nos defraudem, somos filhos de Deus. Jesus pagou alto preço por nós. Defraudar é iludir, roubar, usar, dentre outras definições. O Senhor quer nos preservar separadamente, Ele quer o melhor para nós. Mas temos que fazer nossa parte. Hebreus capítulo 12, versículo 14. E como eu sempre escrevo e acredito, vale a pena crer e esperar para viver os propósitos de Deus, segundo os seus padrões e mandamentos. Vale a pena se guardar e esperar por um relacionamento no tempo certo e com o propósito certo. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. 1 Tessalonicenses 4, verso 7. E aí, ficar colabora para a nossa santidade?